Eu acho que pode-se pensar que a vida é mais fácil se nos disserem o que fazer e não sei o quê, mas também é mais estressante, ok? Depender de alguém acima de nós é um bocadinho mais estressante do que... Eu acho que do ponto de vista da realização e de conseguires fazer coisas e por aí fora, tens que ter um perfil... Hey guys, eu sou a Kai Rocha, bem-vindos a mais um episódio do The Pole Podcast. Este episódio é algo diferente porque tem mais do que um convidado e por isso o nosso som estiver um bocadinho diferente do costume é porque ainda estamos a tentar manobrar o nosso sistema de som da melhor forma para mais do que um convidado. Mas estou super entusiasmada com estes convidados. O José Malaquias e o Manuel Câmara são colegas e criaram uma empresa para... criadores. Eles formaram os The Inventors, que é uma empresa que cria... programas educativos para crianças em áreas como a eletrónica, a robótica, a animação, enfim, muitas outras disciplinas relacionadas com a tecnologia. Entre perceber o que os motivou a ter esta iniciativa, falámos um bocado sobre as diferentes atitudes no empreendedorismo e digamos que chegou a ser uma conversa bastante terapêutica para nós os três. Vocês já vão ver, espero que gostem deste episódio e até já! Sério, muito obrigada por terem vindo. E ainda por cima foi logo, tipo, eu mandei um e-mail, vocês responderam logo, foram super prontos. Ah, normalmente, como temos muita coisa, é tipo, ok, agora dá, bora. Todas as coisas passam. Sim. Como é que tem estado a correr agora o The Inventors? Agora, tu vais para Inglaterra agora, não é? Estive em Inglaterra há 2 semanas, vou voltar para a semana. Estamos a lançar lá a coisa, temos parceiros agora. Lá. Ok. Temos mais pelo... E estamos a crescer e estamos a tentar. Mas estás a olhar para mim com um ar muito assustado. Tipo, não, é sempre uma aventura. É sempre uma aventura e é assim que a gente gosta também. Acho que... É conquistar, é conquistar. É sair fora da coisa e bora ver onde é que é. Sim, sair da casquinha que é Portugal. Mesmo. Ah, sim, nós aqui estamos há 3 anos, não é? Nós aqui estamos há 3 anos a tentar desenvolver a empresa e a focar a empresa naquilo que tem a fazer cá em Portugal. E estamos aí a desenhar outros caminhos, bora fazer coisas. Porque achamos que aquilo que fazemos podemos replicar e podemos fazer noutros sítios, da mesma maneira, adaptado aos sítios, sei lá. Vamos tentar fazer essas coisas. E perspectivar aquilo que irá acontecer e bora. É sempre o caminho. Sim. É na boa frente. Isto agora. Eu tenho que me adaptar, porque vocês agora são dois e normalmente o que eu faço é tipo, fala-me de ti logo, ao início dessas conversas. Se calhar o que vamos fazer é o seguinte, falamos um bocadinho com o José, depois com o Manel, e depois conversamos. Falamos sobre quando vocês se encontraram para este... Sim. Tá. Ou então sem grandes coisas. Sim. Eu acho que isso é mais isso, sem grandes... Pronto. Mas... Nós normalmente somos disruptivos com aquilo que fazemos, não é? Acho que também, pronto, deixa correr. Pronto, ok. Não, é mesmo só para não ter... Nós temos uma vantagem, a gente respeita-se um ao outro, a gente discute às vezes, mas respeita-se um ao outro. Isso é importante. Claro. Isso é importante. Mas depois nós podemos disparatar à vontade, não é? Ninguém vai ouvir o que estamos a dizer. Não. Só as únicas pessoas que ouvem isto é o meu marido. Ah, é uma coisa que acho que nem sequer a minha mãe ouve, portanto... É tranquilo. Sim, mas há aquela história de um dia se formos famosos, as pessoas vão ver tipo o Twitter e o podcast. Ou então podemos apagar daqui a um ano ou assim. Sim, vocês mandam-me um sítio. Pode ser o caminho, não é? Exato. Vamos lá mostrar isso. É aquilo que a gente disse naquela altura. Epá, não, éramos tão pobres. Mas pronto. É tentar correr. Então bora lá. Ok. 1, 2, 3. 1, 2, 3, José Malaquias. Olá. E a outra pessoa já agora é o Olá Sem Olhos, mas é o Manuel Câmara. Portanto, vocês estão aqui a representar um projeto que se chama The Inventors, não é? Mas eu quero perceber antes de mais é o que é que antes do The Inventors, o que é que faziam? O que é que os dois faziam? Que é para depois passar a como é que de repente a ideia de The Inventors apareceu? O que é que a gente fazia? se é melhor começar pela idade, que é para nos posicionarmos um bocadinho relativamente à coisa. Sure. Eu nasci em 1964, tem uns anos, não é? Assim, uns anos. É preciso fazer as contas, eu já me perdi também. Sim, okay. Eu normalmente oriento-me tudo aquilo que faz antes, ou seja, tudo aquilo que pertence à minha vida, digamos assim, que faz antes do século, desde o século passado. Uhum. Tento fixar o ano de nascimento, que é sempre mais fácil, porque o tempo está sempre a correr. Sim. Mas basicamente nasci em 1964. Uhum. Tem qualquer coisa como 50 e qualquer coisa. Qualquer antes, coisa, sim, sim. É. Mas mais uma pessoa 50, diz que a partir dos 40 já parou. Não vai mais. Eu já tentei andar para trás, fazer em vez de somar, subtrair, mas pronto, este, o tempo também é o tempo. Sim. Não há nada a fazer. A gente não deixa de ser quem nós somos pelo tempo passar. É apenas uma construção social. Exato. Exato, é isso mesmo. É mais ou menos isso, de facto. Mas pronto, estava a dizer que tenho 50 e qualquer coisa anos. Uhum. E licenciei-me em engenharia, vê lá, aos anos que isto foi. 1987. Uhum. Foi, quando eu nasci. Já viste? Talvez quando nasci, estava eu saindo do técnico. Assim, quer dizer, mais ou menos. Mais ou menos. Mas pronto, licenciei-me em engenharia eletrotécnica e computadores, assim, um nome pomposo. Ramo de telecomunicações e eletrónica, que é uma coisa altura mais fantástica ainda. Sim. Mas porquê? Naquela altura aquilo não era assim uma coisa que, oh meu Deus, isto... Foi do início, não é? Eu acho que sempre tive uma... Mas já contamos essa parte. Licenciei-me para ter engenharia eletrotécnica, depois fui trabalhar, sei lá, desde o meu percurso profissional foi desde o aeroporto, onde fui técnico de telecomunicações aeronáuticas, trabalhava na parte de manutenção radar, fiquei especialista em radar durante uns anos, que é uma coisa simpática, okay, para o controle dos aviões. Ok. Controlar os aviões, a gente via os aviões todos. Então era daquelas pessoas que... Nós na altura tínhamos muito tráfego aéreo. Se calhar não tínhamos tanto como hoje, não é? Porque sim, que, sim. Temos, ou pelo menos temos uma noção mais direta daquilo que existe, não é? Hoje tem, sim, muita coisa a voar, tem muita... Uhum. Aliás, basta olhar para o aeroporto de Lisboa e está sempre cheio, não é? Uhum. É preciso, pronto, sim, preciso fazer qualquer coisa e puxar as coisas. Mas pronto, voltando ao meu percurso, depois saí e fui trabalhar numa empresa da Portugal Telecom, que se dedicava, a empresa que estava focada em consultadoria, okay, em telecomunicações e correios. E desde essa altura, pronto, fiquei um bocadinho com o bichinho do desenvolvimento do negócio e por aí fora. Uhum. Mas como é que uma pessoa passa dos radares... Para consultor, não é? Sim. Está para tudo. Na altura também não havia aquela coisa, não, do que é que fizeste antes para... Não, eu acho que na altura que eu fiz a minha carreira as coisas iam passando, iam subindo degraus, ias tentando subindo os degraus. Sim. Se já tinhas que fazer pequenos ajustes, eu sempre tive um perfil muito técnico, embora nunca pratiquei muito a engenharia do ponto de vista técnico. Uhum. E pronto, e passei dos aviões para a consultoria em telecomunicações, depois criei uma empresa, mais dois grandes amigos meus, em 2001. Uhum. Uma empresa que se chamava No Limits Consulting, uma coisa super, super engraçada, onde desenvolvíamos desde a área de sistemas de informação até desenvolvimento de negócio, estive envolvido nos projetos engraçados, pronto, e a minha vida depois mudou em 2012. Onde vendi pronto, a minha participação dessa empresa e comecei a fazer coisas por mim, digamos assim. Sim. Fiz projetos engraçados desde nanotecnologia, sei lá. E pronto, e vim parar aos The Inventors, alguns no tempo. Sim. Há 3 anos mais. Essa punk, então, anos, pela tecnologia, mesmo nos tempos em que ser nerd não era ser cool. Acho que a tecnologia sempre esteve presente, não é? E se nós olharmos desde há muitos anos, que a tecnologia sempre esteve presente e sempre nos deu aqui um bocado de impulso às coisas que fazemos e não fazemos. Não é? Uhum. Isso é engraçado. Sim, sim. Mas acho que nunca fui nerd, mas sou cool, acho que foi de vez em quando. Só de vez em quando. Tive punk, tive alguma ligação forte à tecnologia, acho que. Sim, sim, sim. Acho que desde os meus 11 anos decidi que tinha que ter... Se calhar não era tecnologia na altura, pensava mais em eletricidade e coisas assim, circuitos, okay, e coisas assim. Sim, sim, sim. E a coisa foi evoluindo. De tal forma que... Não era daquele tipo de criança que desmontava os telefones, ou era? Se calhar. Fica aqui um maybe. Não, acho que percebia o que é que tínhamos na... Sim. Era nerd nessa altura também. Eu acho que sim, mas isso... Estava ligado a essas coisas. A questão do ser... Cool, antes. As pessoas não, assim. Sim. Nós tocamos um pouco naquilo tudo que fazemos, não é? Isso é, sim, acho que é o mais relevante. Sim. Eu estava a ver Friends, que é a série dos anos 90, há pouco tempo, e é engraçado o quanto quando uma personagem, que é o Ross, não é? Que é a pessoa que é um bocadinho mais virada para a ciência, etc., e toda a gente goza com ele. Uhum. E ao mesmo tempo, foi engraçado, foi no mesmo dia, vi um episódio de uma série de Star Trek, e há uma rapariga... De repente, no meio do episódio, diz: isto é que é o poder da matemática! E toda a gente, yeah! E eu digo: bem, a diferença de um para o outro é uma questão de 20 anos. Portanto, eu imagino como é que terá sido antes. Não havia tanta gente tão investida nessa área como há agora. Acho que se calhar não havia tanta informação também. Não tinha... As pessoas do meio sabiam que existiam pessoas do meio, digamos assim. Uhum. Hoje em dia tens muito mais noção de tudo aquilo que se passa desde Portugal até o outro lado do mundo. Sim, sim, sim. A história dos antípodas hoje é um bocado difuso. Estamos todos ao mesmo nível, porque no fundo todos conseguimos saber a informação uns dos outros e conseguimos trabalhar uns com os outros e essas coisas todas. Uhum. E se calhar em termos de referências e tipo role models que existiam na altura, eu lembro, pelo menos quando eu estava a crescer, não tinhas... Tipo, o pessoal de startups, e não tinhas pessoal de tecnologia como grandes figuras da sociedade, né? Hoje em dia, tu pensas nos Elon Musk e nos Zuckerbergs e nos Bezos e nos Steve Jobs. Não, nos Bezos não. Não, ultimamente. Ah, teve o divórcio, portanto, apareceu nas notícias, e se calhar nos Estados Unidos é um bocadinho mais popular. Mas quando eu estava a crescer, não eram referências de todo, não havia. Havia alguém que falava do Bill Gates, sabíamos que era muito rico, mas. Sim, que era o homem mais rico do mundo. Não tinhas a percepção, essas pessoas estavam muito mais distantes, não faziam se calhar parte do teu dia-a-dia, não é? Hoje consegues saber dessas coisas todas de forma muito mais direta. E também simples. Acho que o facto de a tecnologia também meteu-se tanto na nossa casa, na nossa vida, que passou não a ser complementar, passou a ser quase uma coisa obrigatória. Sim. O que acho que também... Eu vivi as duas partes. Eu vivi uma parte não tecnológica, antes do Spectrum, por exemplo. Não que foi... é o Spectrum? Exato. Super fixe, né? Antes dessa coisa, estás a ver? Okay. Dessa caixa que ligavas à televisão e fazia uns sons para gravar Spectrum, e não sei o quê, não sei o quê. Exato. Ou o Google Spectrum. até haver computadores. Eu, quando estava no técnico... Um ano não tínhamos computadores, no ano a seguir tínhamos, estás a ver? Porque de facto houve aqui um boom que permitiu que as coisas começassem a desenvolver e a partir daí tudo se começou a desenvolver. Sim. E quando eu digo não tinha, pronto, começámos a ter num sentido de quase que chocarmos com eles, porque começaram a haver bastantes, não é? Porque a própria difusão da tecnologia teve um papel importante nessas coisas todas. Uhum. Banalização, vamos chamar assim. Sim, também. Sim. As coisas banais. Quase que já nem. Hoje em dia já não reparamos, não é? Uhum. Hoje em dia, se não tivermos um telefone que nos permita fazer algumas coisas, cá ficamos perdidos no meio do universo. Sim. Manel, e tu? Tu não nasceste. Tu não tens. Eu já nasci nerd. Eu já nasci. Nasci nerd em 86, portanto tenho 32. Quanto à pergunta do que é que eu queria fazer quando fosse grande e não sei o quê, se calhar começo pelo secundário. Eu tirei um curso profissional de multimédia na ETIC. Na altura, quando eu era miúdo, estava com internet, era uma coisa incrível, nos anos 90. Yes, aquele belo modem a gritar nos anos 90. Sim. E achava que, fazer web designer e fazer sites e fazer não sei o quê. Então eu entrei na ETIC, um curso profissional, que é equivalente ao secundário. E aprendíamos montes de coisas diferentes e também me influencia muito hoje em dia. Aprendíamos a fazer modelação 3D, a fazer sites, a programar, a mexer no Photoshop e não sei o quê. Percebi rapidamente que não tinha nem talento para ser designer, nem cabeça para ser programador. Ok. Portanto, depois tive que perceber o que é que eu queria estudar com licenciatura, então escolhi economia. Completamente diferente. É diferente, mas também como nós pensamos muito nos inventors, acho que não, as coisas complementam-se todas. Tipo, consigo me interessar por design, consigo me interessar por programação, consigo me interessar por economia e hoje em dia aplico isso tudo que aprendi no meu trabalho, de certa forma. A economia ajudou-me muito a aprender a pensar. Não é um curso criativo. Eu lembro-me de haver especificamente um projeto em que era pedido alguma criatividade. O resto era tipo perceber os modelos e não sei o quê. Hey guys, tivemos aqui uns problemas e houve aqui um corte na nossa conversa. Basicamente estávamos a falar do curso de economia que o Manuel tirou e vamos passar à empresa onde ele esteve antes do The Inventors. Até já. Espera. O que é Electronic Impress? Explica para quem não percebe. Ok. É a ideia de usar máquinas de impressão e de máquinas da indústria gráfica que são máquinas que estão construídas para produzir bilhões de labels de garrafas de água, sim, por exemplo, sim. E usar essas tecnologias para produzir coisas eletrónicas, ok? Portanto, usar tintas condutoras em vez de usar circuitos em coisas. A Invisible especificamente especializava-se em fazer e especializa-se a fazer displays, ou seja, consegues imprimir tintas inteligentes que com um estímulo elétrico muito pequenino muda a cor de uma tinta para outra, ok? Ok. Portanto, estão a fazer coisas como fazer o label de uma coisa de medicamentos com um sensor e se a temperatura dos medicamentos subir acima da tolerada pela substância ativa, aquilo muda o estado do ecrã. Ah, ok. Portanto, consegues dar alguma inteligência a objetos do dia-a-dia. E, sim. Uma indústria super gira, uhum, e super fixe. E pronto, estive lá há alguns anos ainda, uhum, 4, 5, qualquer coisa, sim, assim. Já não sei. O tempo corre, sim, lá está. Yeah. Mas pronto, eu venho de uma família de empreendedores, de certa forma. Eu acho que há um género na minha família de desrespeito pela autoridade. Não é desrespeito pela autoridade, mas é incapacidade. Ah, eu vou cá sair para lá, corta esta parte. Fuck the police, logo. Não, eu cumpro todas as regras de trânsito e obedeço às polícias, mas... Aqui com a autoridade, não é a autoridade de entrar dentro da polícia. Eu esqueci-me de te avisar, a PSP está a ouvir o podcast, então... Não, mas há qualquer coisa aqui genética que faz com que queiramos, não é mandar, mas é ter alguma intolerância, ter alguém que nos diga. Eu calhar, não estou a falar por mim, atenção. Pois, mas eu acho que. Bem vistas as coisas, há pessoas de todo o feitio e todos os gostos e por aí fora. Sim, mas sim, a maioria é um bocadinho subserviente. O Zé não é, eu não sou. Portanto, nem ele consegue mandar a mim, nem eu consigo mandar no Zé. Portanto, é muito pena. Eu se me senti um bocado preguiçosa naquele dia. Eu só a dormir, eu não, nem preguiçosa. Eu só digo a dormir. O que fazer eu. Só mesmo a dormir é que me podem dizer coisas que me contrariam, que não há problema nenhum. Ah, ok. Eu acho que pode-se pensar que a vida é mais fácil se nos disserem o que fazer e não sei o quê, mas também é mais estressante, ok? Depender de não. De alguém em cima de nós é um bocadinho mais estressante do que... Eu acho que do ponto de vista da realização e do conseguiste fazer coisas e por aí fora, tens que ter um perfil adequado a isso, não é? Sim. Pode ser um perfil que tu adormeças, digamos assim, sim, e que acates instruções ou que acates as decisões dos outros sem contestar. Eu pessoalmente gosto da discussão, acho que é sempre relevante. Criar discussão. Ele está a rir. Eu estou a rir porque eu não gosto muito da discussão. Eu gosto. Sem desrespeito, obviamente, mas acho que na discussão é que nasce a luz e nasce forma. Ah, sim, forma, sim, na dissonância, não é? Exato. Só de momento, sim, sim, é para isso que há sistemas como a democracia, que claro, não é a melhor coisa que existe a nível político, mas, quer dizer, não é... Então qual é que é? Qual é que é melhor? Não. O que eu quero dizer é, não está... Tem as suas falhas, é o que eu quero dizer. Sim. Mas do que tem falhas é o que tem menos. Sim, é capaz de tipo, sim, pronto. Mas okay, qualquer coisa tem a ver. Porque as leis não são feitas por engenheiros, por exemplo. Mas se fossem feitas por engenheiros, se calhar. Ter menos falhas. São feitas por enquanto. Será? Mas então depois tornávamos todos autómatos. Pois, cara. Acho que não funcionava muito bem. Mas o que eu quero dizer com isto é que. O facto de haverem pessoas com diferenças e experiências diferentes é sempre bom, não é? Agora, convém é ter a predisposição para as abrir essas opiniões e para... E para as receber, para, não é? sim, para as receber, para ouvi-las, para contestá-las, sim, para aceitá-las, por aí fora. Eu acho que depende muito da cultura que tu tens, né? Porque há culturas que por acaso, isso é um tema, nós já temos 15 pessoas a trabalhar na de Inventors no nosso escritório cá, e acho que temos pessoas muito diversas, portanto, desde diversas em género, diversas em idade, diversas em personalidade. E a forma de criares o diálogo e criares um espaço onde cada um dê aquilo que é melhor, depende um bocado da cultura que tu crias, ok? E há, às vezes tens sítios onde tens culturas onde determinados tipos de personalidade sobressaem mais e abafam os outros. E é um bocadinho tricky como é que tu consegues ter um espaço onde tens 15 pessoas com ideias diferentes e em que tu tens de tirar o melhor de cada um. Porque às vezes precisas, para certas situações, precisas das pessoas mais extrovertidas, às vezes, para certas situações precisas das pessoas mais criativas, para outras das pessoas mais regradas. E isso é um tema muito giro. Sim. Dentro das empresas, dentro das startups, é um tema muito giro. Sim, mas lá está. Há quem tenha muita vontade depois de fazer aquilo que quer fazer e não seguir a ordem dos outros, mas muitas dessas pessoas também não sabem fazer a gestão das pessoas que depois ficam a ouvi-los a eles, não é? Acho que a parte da gestão dos recursos humanos é um dos grandes desafios para os empreendedores de cá, não? Sim, acho que um grande desafio é para tu teres, para tu fazeres um projeto, seja qual for, muitas vezes tens que otimizar coisas diferentes. Por exemplo, se quiseres fazer um produto, tens que otimizar a parte económica, tens que otimizar o custo de manufatura do produto, etc. Tens que otimizar o funcionamento do produto e a engenharia do produto, tens que optimizar o design do produto, ok? E depois tens o designer, o engenheiro e o gestor, e eles têm que conseguir comunicar. Sim. E tu tens que conseguir tirar o melhor de cada um deles e chegar ao ponto ótimo, das duas uma. Ou se eles forem muito focados e não conseguirem ver o do outro, nunca consegues extrair o ótimo. E isso é um exercício que os arquitetos e os engenheiros estão muito habituados, os programadores e os web designers estão muito habituados. E quer dizer, todos os dias na nossa empresa temos isso, e eu acho que é um problema, se calhar, exacerbado pelo facto de tu vais tirar o curso de engenharia e tu tiras o curso de engenharia, vais ser engenheiro e pronto, e não tens na tua formação não tens o contacto com os outros modelos de pensar. Não estou a dizer mal dos engenheiros, porque pronto, vais estudar design e está um outro lado, não é? Mas, não, mas hoje é diferente, estás a ver? Eu acho que tu hoje em dia, e se olhares para a velocidade com que as coisas se transformam, e a velocidade com que a informação circula, e a velocidade com que a tecnologia se cria e se descria, e amanhã há uma nova que substitui a que existia ontem, e hoje já estamos a pensar como é que se vai fazer não sei o quê. Acho que de facto hoje tens de ter alguma polivalência nas coisas que fazes. Eu gosto de pensar que todos nós nos situamos numa plataforma, não é? Em termos do nosso percurso profissional e do nosso ambiente profissional, e que temos que perceber o que é que está à nossa volta. Não chega àquilo que tu sabes, mas tens que perceber o que é que está à tua volta. Tens de conseguir ter os teus pares para conseguires discutir os teus assuntos e os assuntos deles. De forma a que tu consigas, da informação mundial, ou seja, todos os terabytes de informação que existem, teres acesso àquela que é relevante para ti, de uma forma que seja fácil, não é? Porque hoje em dia também o acesso à informação é super relevante. Não consegues saber uma coisa que te importa a ti, convém sabê-la hoje e não daqui a um mês, não é? Porque daqui a um mês já não tem tanta relevância, não é? Sim. E isso é sempre importante. Olhar para as pessoas que temos à nossa volta, não é? Isso é super importante. E do ponto de vista de uma empresa, ainda mais importante é, não é? Porque tens que olhar do ponto de vista da criação da equipe, do início da equipe, e depois como é que mantens viva toda a equipe, pronto, no sentido de criares o dinamismo necessário para que as coisas rodem e que fluam e que as pessoas ganhem autonomia. Isso é sempre aquilo que é relevante, não é? Sim. Coisa rolar, não é? Porque tu, quando estás a montar, quando montas um conceito, antes de ser empresa, e depois mesmo durante a fase de empresa, é preciso olhar e é preciso perceber que caminhos é que queres trilhar e que equipa é que tens. Pronto, e depois, às tantas, isso também é sempre um equilíbrio que se tem que fazer. Sim. Isto para dizer que as pessoas são super importantes, obviamente. Enquanto não podemos só contratar robôs, acho que temos que ter. Tem a ver com isso, lá. Super importante, tem a ver com isso. se nós olharmos para os desafios que vêm aí, então vamos. Aí as leis passam a ser desenhadas por engenheiros. Não é preciso. As máquinas vão dominar tudo e pronto. Mas, engenhocracia. Exato. Engenhocracia. Maquinocracia. Pronto. Uma pergunta que me está a aparecer na cabeça que é. Temos aqui uma pessoa com 50 e pico anos que diz que não tem medo de discussões ou que gosta de discussões e uma pessoa com 30 e pico anos a dizer que não gosta. Uhum. Acham que isso é uma coisa mesmo geracional? Não. Ou é mesmo só personalidade? É personalidade. É personalidade. Okay. É personalidade. Acho que temos muita coisa em comum, que é gostamos de ser puxados, acho eu. Quer dizer, não fazemos equipa... Esse é um termo tão bom para este podcast. Ah, de pull, yeah. Não, por exemplo, eu odeio confronto, ok? Mas depois de conviver com o Zé diariamente, percebi que o confronto me puxa para sítios onde eu não. Epá, fora da minha zona de conforto e para estados emocionais que eu não experienciaria, não é? Seria de outra forma. E ter outras ferramentas também psicológicas que eu não teria desenvolvido se não tivesse essa coisa. E acho que se me tivesse fechado numa bolinha, se calhar não ia achar muita piada, mas hoje em dia acho imensa piada. E não sei se o Zé vê a coisa de maneira. Não, é assim, nós nos eventos temos uma certa tendência a fazer coisas que não sejam normais, sejam um bocadinho disruptivas. E eu sou um bocadinho defensor, que já que fazemos disruptivas para os outros, vamos tentar perceber dentro de nós próprios, dentro da equipe, como é que conseguimos criar e como é que conseguimos desenvolver e como é que conseguimos relacionar uns com os outros. Obviamente que sempre dentro de um espírito ninguém se chatear com ninguém, não tem absolutamente nada a ver com as relações pessoais, não tem nada a ver com nada, tem apenas a ver com o facto de vamos criar valor todos juntos da melhor forma que nos for possível, obviamente. Uhum. Isso, se tivermos que ir a um extremo numa discussão, vamos a um extremo numa discussão. De palavras, obviamente. Sim, não estamos aqui a falar de outro tipo de coisas que não seja isso. De forma a que não se consiga é assim, criar luz e que se consiga criar caminho. Não é? Uhum. Se for preciso puxarmos uns aos outros, bora lá. Uhum. Sem problema absolutamente nenhum. Mas como equipa, obviamente, não. Sim. Sem ninguém ficar chateado, não sendo aqueles 10 segundos finais. Porque lá está, eu acho que também esta. Não sei, se calhar a questão agora, uma das coisas que também tem vindo a acontecer. Ah, sim, há uma aula de bateria também. Super aquela. Fixe. Não, pensei que fosse aqui um. Fosse ali o estudo. Mas podemos tocar guitarra ou assim. Pronto, já vamos a isso. Já vamos a isso. Depois tenho que tirar uma fotografia aqui ao instrumento musical que temos aqui, que é o facto de nós discordarmos, ou de duas pessoas discordarem entre si, significa que não podem gostar uma da outra. É preciso do ego, não é? Tem a ver com isso. Eu demorei algum tempo a perceber o estilo, ok? E acho que neste momento premiou a empresa, porque acho que temos uma cultura super fixe e não há ninguém que não goste de alguém, não há grupinhos, e já somos 15 pessoas, portanto já é um grupo. Já... Sim, já dá base para. Sim, sim. Mas acho que a ideia da coisa é. Pá, nós vamos debater, nunca é pessoal, nunca é culpa. Se algo acontece mal, não é culpa de alguém, não é? É algo que aconteceu mal e temos que ser engenheiros e resolver o problema. Portanto, isso é perfeitamente possível de tu criares essa fricção e criares. Abstraíste do teu ego, e também é uma coisa muito mindful de se fazer, não é? Porque as minhas ideias. Isto não foi uma bateria, mas ok. É perfeitamente possível tu enfrentares ideias, e discutires e teres, e às tantas, levar o teu estado anímico também se levantar e teres alguma, e a discussão acender-se. Sim. Mas isso não quer dizer que haja alguma fricção pessoal. Mas pronto, Mas há muita gente que fica sentido, não é? Tipo, o facto de uma pessoa não concordar. Sim, sim. E houve discussões entre nós em que eu fiquei sentido. Digo, isto parece terapia de casal. Estou super. Todos nós ficamos sentidos. Eu tenho uma coisa para vos confessar. Isto é terapia de casal. Não, mas depois rapidamente percebi, ok. Tipo, percebi exatamente, tipo, ok, ele tem razão, afinal. Às vezes é. Eu acho que as grandes ideias nascem de situações pouco normais, não é? Acho que aquilo que é sempre relevante é tentar puxar pelas pessoas e tentar arranjarmos um equilíbrio naquilo que temos que fazer e naquilo que temos que decidir, seja que tipo de decisão for. E nós aqui estamos a falar apenas da relação profissional, não é? Estamos a falar de um conjunto de pessoas que se sentam numa sala, e isto é um bocado na terapia de casal, temos um conjunto de pessoas que se sentam numa sala e têm que tomar uma decisão qualquer, seja ela qual for, não é? Sim. E bora lá discutir, bora lá meter as cartas na mesa, o que é que tu pensas, o que é que tu não pensas. E isto é super relevante porque as pessoas vão se habituando à forma de conduzir e elas próprias tendem a soltar-se, não é? Porque não ficam acanhadas. Sim. Pronto. Às vezes é preciso algum treino, não é? Por exemplo, claro, nós temos pessoas que começam uma frase com uma ideia e acabam a frase a desacreditar a própria ideia. Pá, é preciso treinar. Sim. Para, tipo, expõe aquilo que os teus neurónios estão a gerar, não é? Não há aquela ideia de não há ideias erradas. Sim. Há só ideias. Sim. Nem há culpa. Sim. A culpa é da equipe toda, não é? Sim. A culpa é sempre da equipe toda e, nomeadamente, passa sempre por nós dois, independentemente de quem faz o erro, seja o qual for, não é? Acho que é super interessante de se conseguir criar motivação através disso. Se calhar, há outras formas mais eruditas, mas pronto. Cada um é político. Não, e também não passamos o dia a discutir, como é óbvio. Não, claro que não. Não, isto foi mais... Eu trouxe isto porque, de facto, é uma... Normalmente, os parceiros em negócios é tipo, não, estamos completamente alinhados e a nossa ideia... Isto é estúpido. Isso é assim, eu acredito que todas as pessoas discutem, não é? E é preferível discuti-lo numa base mais continuada e manter uma relação profissional do que discuti-lo só uma vez por ano e daquela vez quebrou a relação. Não faz sentido absolutamente. Não, mas acho que assim, é importante os parceiros estarem alinhados, tipo, numa perspectiva de longo prazo, este é o caminho que a gente quer chegar ali, estamos a fazer uma coisa em conjunto. Mas é completamente estúpido, tu estás alinhado em todas as ideias que tu tens, porque então não precisas de um parceiro, né? A ideia aqui é sempre que há uma decisão ou alguma coisa, eu tenho uma intuição, o Zé tem outra intuição, e às vezes temos que discutir para perceber qual é que é a intuição certa para responder a este ponto. E quando tu tens pessoas com pensamentos diversos, tu tens muito mais ferramentas para abordar qualquer tema do que se tiveres pessoas que são todas iguais. Além de depois a vida é mais gira com pessoas diferentes, e essa é tipo, quer nas relações interpessoais, quer nas relações profissionais, e é super giro tu teres pessoas que chegam a ideias e conclusões diferentes e perceberes porque é que eles tiveram aquilo, e se calhar que é essa forma de agir mais interessante que a minha, que eu tenho instintivamente. Sim. Já alguma vez aconteceu em que vocês estavam num impasse? Não. E precisaram da opinião de uma terceira pessoa? Às vezes temas pequeninos, puxamos pessoas, terceiras pessoas, mas nunca assim standstills, nem... Podia ver uma esposa ou assim. Não, sem stress. Ok. Não, acho que isto faz parte, acho que é normal, é uma conversa normal. Sim. É assim, tu quando montas um negócio e quando tentas montar um negócio, independentemente da ideia que tens, aquilo que é stressante é tu conseguires dar continuidade ao negócio, é perceber como é que eu vou pagar salários no fim do mês, como é que eu vou conseguir rodar estas coisas todas, como é que eu vou conseguir crescer. Como é que eu vou conseguir ter uma equipe que desenvolva aquilo que a empresa precisa? Isso é que é o stress. Sim. Depois, tudo o resto é acessório relativamente a isso. Mas, por exemplo, a melhor discussão que nós tivemos foi... vamos fazer um ateliê em Guimarães ou em Braga? Eu achei piada porque os olhos do José iluminaram o sol. A gente não vai aqui discutir, obviamente. Pá, eu defendi Guimarães, José, eu defendi agora. Então, mas o que é que aconteceu em Guimarães para esse workshop? Acho que acabámos por fazer nos dois sítios. Aí correu melhor em Braga, de facto. Mas é, okay. Tinhas razão. Okay. Mas se calhar tem a ver com a experiência, tem a ver com... Cuidado! Mas pronto, isto é o tipo de coisas que a gente discute, não é? Sim. Onde é que vamos fazer aqui? Vamos fazer aquilo aqui, ali ou lá? Mas nunca tivemos discussões sobre como é que vamos pagar os salários. Tipo, não é bem isso. Não é bem isso. Então aqui uma pergunta só, tipo, só para continuar a terapia de casal aqui. Que é como é que então... Se conheceram? Que silêncio, Jesus. Não, foi através do meu pai. Fomos almoçar um dia. Uhum. Sim. e conhecemos. Eu em 2015, eu já tinha falado com o António Câmara há uns anos, em 2015 mandei-lhe um mail, dizia, vamos falar e vamos ver o que é que eu posso ajudar e não sei o que, não sei o que. E eu, pronto, houve essa reaproximação em 2015 e a partir daí começámos, estamos a falar. O António Câmara, pronto, é o pai do Manuel. Sim. Só para ficar aqui assustado. E começámos a falar, às tantas apareceu o Manuel também, começámos mais os dois a falar sobre estes temas. Interessante, quais temas? Da educação e dos eventos. Educação e criar coisas e criar kits educativos e não sei o quê. Okay. Estavam-se a fazer algumas experiências na altura, em 2015, e pronto, e começámos a pegar na coisa e ver como é que a gente conseguia desenvolver aquilo que hoje é que vocês... Atenção, há aqui muita gente que não sabe o que é que são de inventors. Nós estamos aqui a falar muito de inventors. Mas isto é para puxar o podcast até ao fim, então. Claro, mas também não podemos dizer tudo, não é? Uma garita e tal. Mas, portanto... Vamos ao tema, então. Sim, sim. O que é o The Inventors? Como é que ele apareceu? Onde é que veio essa ideia? Acho que apareceu da ideia que há montes de formas de criar e ferramentas tecnológicas, de eletrónica à mecânica, a todas as engenharias e artes e design, é possível criar experiências em que os miúdos são guiados a descobrirem que são capazes de fazer coisas com essas ferramentas. Portanto, da mesma forma que se ensina um miúdo a andar de bicicleta, é possível, perfeitamente possível, ensinar um miúdo, qualquer que seja quase a idade, a montar um circuito elétrico e ver como é que funciona o LED e perceber que aquilo é a base de toda a tecnologia que existe. Ou fazer uma animação em que escreve uma história e monta personagens com plasticina e faz uma animação stop motion. E que é possível criar uma série de montes de experiências guiadas que dão aos miúdos a ideia e a confiança de que eles são capazes de fazer montes de coisas diferentes. E achámos que isso é uma coisa que estava super em falta da forma como a educação está montada, a educação tradicional. Achámos que nós tínhamos ferramentas que se calhar, quer pessoais, quer do que conhecíamos, portanto, trabalhávamos. Usei engenheiro, eu trabalhava também numa área de eletrónica e sabia o que é que havia no mercado. O meu pai também é professor universitário e sempre me falou da educação e teorias de educação. E achámos que tínhamos aqui um ponto de vista muito único sobre o que é que se consegue fazer em educação e o que é que se consegue mostrar aos miúdos e como é que se consegue pegar nas experiências. Existem várias experiências nesta área. Um dos pontos importantes que nós trazemos também é como é que nós conseguimos criar isto de uma forma escalável. Portanto, E falámos aqui um bocadinho de números, só para as pessoas também perceberem o que é isto. Nós começámos a empresa há 3 anos. Hoje em dia fazemos qualquer coisa como 200 atividades por semana a 2 mil miúdos. Okay. Esta é mais ou menos a dimensão daquilo que fazemos em grandes números. Temos mais de 100 experiências que são passíveis de serem partilhadas e foram desenvolvidas ao longo destes 3 anos. A grande maioria das nossas experiências está focada entre os 7 e os 12 anos. É o nosso foco da grande maioria das experiências que temos. Estamos agora a trabalhar as idades mais pequenas, ou seja, dos 3 aos 6. Sim. Em que começámos a fazer uns ateliês super divertidos para essa faixa etária, em que juntamos um adulto e uma criança. Sim. E eles em conjunto fazem uma das nossas experiências. E isso é super, super, super. Mas super, como assim? Tem que me explicar, porque assim... Sem imagens. Imagina que tens um pai ou uma mãe, e um filho ou uma filha, em que vão fazer uma experiência de eletrónica onde utilizam LEDs, pilhas, fios, plasticina. Sim. Eles vão fazer uma coisa que nós chamamos de plasticina eletrónica. Okay. E depois vão fazer um robô pintor. Eles, os dois em conjunto, montam isto tudo. Temos o adulto a explicar à criança, ou seja, temos o pai ou a mãe a explicar ao seu filho ou à sua filha aquilo que estão a fazer, guiados por nós, obviamente. Nós aí servimos de guia, digamos assim. E eles os dois partilham essa experiência um com o outro. Ok. Então, é chamar à criança de 3 anos as luzinhas e assim, a plasticina. Desde apanhar os pais que explicam aos filhos qual é o circuito elétrico, porque é que é o circuito elétrico. Depois tens essas particularidades. Estamos a falar de miúdos bastante, bastante pequenos e a explicação tem que ser uma explicação muito pessoal, não é? E isso é feito pelo adulto. Okay. O próprio adulto é que explica, tem a iniciativa de explicar, guiado por nós, obviamente, tem a iniciativa de explicar e de montar e de ajudar a montar e de ajudar a ter sucesso daquilo que se está a fazer. Daquilo que se está a fazer. Mas porquê torcer o papinho tão pequenino? Porque não? Exato. Okay. Epá, tínhamos imensos pais. Nós tradicionalmente fazíamos dos 6 aos 12, mas começámos a ver montes de coisas que conseguiam fazer com miúdos mais pequeninos. Há montes de pais que querem começar a fazer atividades. Acho que as atividades de pais e filhos em particular não é só o aprender a fazer eletrónica. O nosso objetivo não é tipo criar programadores de JavaScript aos 6 meses. É mais criar uma experiência em que está o pai ou a mãe e a filha ter ali uma experiência juntos uma partilha, a criar. Tens uma partilha de família, ou seja, tens uma partilha entre um adulto e uma criança que não é normal, não é uma coisa que seja. Ou seja, as coisas que nós fazemos não são normais, não são coisas que tu chegas à loja e compres. E que tens de facto ali uma partilha sobre um tema que tem a ver com tecnologia. E tem um aspecto giro que é normalmente os pais também nunca fazem circuito habitualmente. Portanto, o nosso público não é só pais que são engenheiros de eletrotécnica. Portanto, a criança e o parente estão em pé de igualdade porque estão a absorver uma coisa nova juntos. Portanto, é uma experiência muito comum que é super giro esse aspecto também. Nós começámos a fazer esta história dos pais e filhos há um ano e meio ou dois anos, que o tempo passa a correr, com uma guitarra elétrica, onde tens na mesma um adulto e uma criança que em conjunto montam uma guitarra elétrica e saem de lá a tocar. Sim. Diferença à criança, às vezes é o adulto e a criança, mas bom, isso são outras histórias. Pois, era isso que eu ia perguntar. Haverá adultos que se entusiasmam um bocadinho demais? Todos eles. Todos eles se entusiasmam. Mal seria, não é? Claro. Todos eles se entusiasmam. Mas isso é positivo, não é? Porque o entusiasmo do adulto vai mostrar à criança que existe um entusiasmo, que existe uma coisa super gira que está ali à frente deles, não é? E que os dois colaboram um com o outro e que têm que, por exemplo, têm que pintar a guitarra, os dois juntos, sei lá. Há uma série de tarefas que aliás, todas as tarefas são feitas por os dois, não é? Nós também não. Sim. Nós aí também servimos de guia, o que é super interessante. Isto, vou ser um bocadinho advogada do diabo, mas estávamos a falar de dissonância, portanto. Vocês estavam a dizer exatamente que os The Inventors foram criados para colmatar uma falha no sistema educativo, não é? Ou vá. Sim. Dito dessa maneira, parece muito forte. Não diria de ser negativo. Eu punha no aspecto positivo. Foram criados para dar mais ferramentas aos miúdos e dar mais, abrir um bocadinho o mundo dos miúdos aqui, e uma falha no mundo. Não estamos aqui a dizer as escolas são más, tipo. Não, mas já tem a ver com os desafios, não é? Tem a ver com os desafios que estes próprios miúdos vão ter quando forem adultos como nós. Tem a ver um bocadinho com isso e tem a ver com essa perspectiva. Tem a ver, se calhar, com o facto de tudo aquilo que é envolvente, que é nosso envolvente no dia-a-dia, seja a escola, seja o que for, se calhar normalmente não andam à velocidade de que o mundo anda, não é? Porque hoje temos uma velocidade completamente diferente. Diz-me, Manel. Não, continua. Acho que a ideia. A ideia de que os miúdos vão crescer num mundo diferente é uma ideia super forte, porque eu quando estava na universidade achava que ia usar fato e gravata, porque pronto, estava em economia. E o que eu imaginava que o mundo ia ser na minha carreira profissional era muito parecido com o mundo que os meus pais também enfrentaram. E todo o sistema que te leva a estudar para os exames, a ter notas, a candidatar-te a emprego, não sei o quê, presumo um bocadinho que o mundo vai ser sempre assim. Na verdade, os miúdos estão hoje a crescer, que têm hoje 10 anos, vão estar. O mundo profissional dele vai começar em 2040, ou 2030, aliás, até 2070. Já nessa altura já não vão conduzir, não é? Já não vão ter necessidade de conduzir. Sim. Se calhar vão fazer viagens, sei lá, vão colonizar Marte, ter. Vão ser dominados pelas máquinas, vão se apaixonar pelas inteligências artificiais. Portanto, como é que tu preparas essa geração, não é? para ter depois ferramentas pessoais e competências para enfrentar esse mundo? Isso é é um tema que, pá, bora lá pensar nisto e como é que... Como é que... Sim, do, e na nossa perspectiva, aquilo que nos interessa, se calhar, é desmistificar um bocadinho a tecnologia, mostrar que, de facto, a tecnologia existe e ela é para ser usada e tem várias vertentes e tem várias formas de o ser e de existir e de coexistirmos com ela e tratá-la por tu. Sim, não? Sim, sim. De forma a que todos nós consigamos a utilizar da forma que entendemos. Uhum. Não ser só... E nós tratamos a tecnologia, aliás, nós hoje definimos que aquilo que fazemos está dentro do campo das engenharias, artes e criatividade. que é uma coisa super vasta, obviamente. Portanto, isso é tipo quase o TED Talk, mas... É tudo, sim, é tudo. É, no fundo, tens tudo aquilo que... Nós fazemos, de facto, experiências de tudo. Uhum. Porque, pronto, nós, por exemplo, neste momento estamos a desenvolver um piano. De forma que ele consiga ser montado em sala, que é super engraçado. Não é? Como é que eu agora vou fazer um piano com eletrónica e com umas teclas, não sei o quê, não sei o quê, que consiga tocar pelo menos alguma coisita. Um dó, ré, mi. Um dó, ré, mi. Faz um lá, si, dó. Ok, ok. Então, pronto, portanto, vai ter oito teclas, vai ter oito, vai bater nos oito. Vai bater nos oito, já vamos. Ok. Mas pronto, mas as outras não, as teclas pretas do piano a gente não usa. Mas... Já não, já é entrar. Eu perguntei isto agora do colmatar a falha, exatamente porque vejo que de facto as coisas estão a mudar um bocadinho, sim. Mas parece que é um bocadinho devagar. Isso tem a ver com o processo, não é? Sim, tem a ver com a estrutura toda que tu tens de ter para ter um sistema de ensino para milhões de crianças, não é? Não consegues mudar um monstro desses de um dia para o outro. Sim. A verdade é que, de facto, e foi uma surpresa para mim, toda, quando nós começámos a falar com a educação, a falar com escolas, a falar com pais, toda a gente tem na cabeça que tem que haver esta mudança, não é? Ok. Pá, é um processo, não é? É um processo. Porque lá está, vocês também trabalham então com as escolas em si. Sim, nós neste momento estamos em qualquer coisa como 140 escolas, norte a sul do país. Sim, sobretudo em atividades extracurriculares, temos algumas experiências em intracurriculares, muitas giras, também disputadas pelo facto de haver esta reforma na flexibilização curricular, portanto, acho que há coisas muito giras a fazer, há muitas experiências muito engraçadas. Infelizmente a escolha existe mais no mercado privado, portanto há muitas escolas privadas diferentes para estilos de educação diferentes, apesar de que ainda têm que seguir muito o programa e não sei o quê, mas existe alguma flexibilidade. Eu tento estudar também no ensino profissional, também tenho uma grande admiração pelo que se está a fazer nessa área, acho que é uma área que tem pouco glamour, mas tem feito um trabalho notável. Muitas escolas profissionais têm feito um trabalho notável. Eu acho que agora elas até andam... Mas eu acho que as universidades ainda são um grande horror. acho que ninguém fala, mas acho que é horrível aquilo que acontece nas universidades. Sim. Mas pronto, lá chegaremos um dia. Neste momento estamos aí para os mais pequeninos. Neste momento estamos focados dentro. Mas é um desafio engraçado. Engraçado tocar nos alunos universitários e perceber e fomentar um bocadinho a tecnologia de uma forma diferente. Aquilo que eu acho, e voltando aqui um bocadinho, querendo aqui ter uma pequena envolvente da coisa, acho que de facto temos que ser disruptivos. Eu adoro a palavra porque de facto tem um bocadinho a ver com o posicionamento daquilo que todos nós devemos ser um bocadinho. Devemos sempre pensar de uma forma diferente, tentar encarar as coisas de uma forma diferente, de forma que seja construtiva aquilo que vamos fazer. Acho que isso tem sempre alguma relevância, não é? Pelo menos é isso que nós tentamos mostrar coisas diferentes de uma forma diferente. É isso, sim. Eu adicionaria que todas as indústrias precisam de ter pelo menos um grupo de maluquinhos a tentar coisas novas, não é? E no caso da educação, às vezes isso é difícil, primeiro porque tens o sistema público e há pouco espaço, quando tens o sistema público, há pouco espaço para muita experimentação e também não queres experimentar coisas muito, muito out there para em coisas importantes. Sim, porque depois até os próprios professores ficam com a reputação que são meio malucos. Sim. Porque os miúdos, quando são críticos, criticam bastante. Yeah, mas eu acho que aquilo que fazemos é tentar fazer experiências e experimentar e ter ideias malucas e tentar aplicá-las à educação e pá, pode ser que estamos na fronteira e estamos a tentar abrir caminho e pode ser que não, daqui vão nascer ideias e vão nascer conteúdos e vão nascer atividades e vão nascer experiências e vão nascer ideias que, já disse ideias às vezes, mas que podem influenciar depois o resto do sistema. E e se calhar criar a paixão, não é? Acho que isso é relevante também, ou seja, que os miúdos, e todos nós obviamente, mas focando nos miúdos, que eles tenham uma paixão por aquilo que estão a fazer, não é? E que sintam que mesmo que não percebam na sua totalidade, que sintam que aquilo de facto é uma coisa que é deles e que estão, foram eles que fizeram e que os aproxima. Nós, e olhando um pouco para o nosso percurso como empresa, nós temos 3 anos de idade, não é? Somos pequenininhos ainda, mas é interessante tentar perceber como é que nós atingimos. Nós hoje estamos presentes em quase 140 escolas, como disse há pouco, e fazemos qualquer coisa como 200 atividades por semana. E como é que conseguimos em tão pouco tempo, não é, chegar a estes números? Isso tem um bocadinho a ver com a irreverência das coisas que fazemos e com o facto de conseguirmos que os miúdos olhem para aquilo que fazem connosco, para as experiências, como nós chamamos, e que sintam uma paixão forte por elas e que desenvolvam coisas e que tomem conta das coisas. Nós temos mães a dizer-nos que os miúdos têm uma prateleira em casa com as nossas coisas, com as coisas que fazem connosco, e que tomam conta daquilo. E que de vez em quando aquilo avaria, ou porque o LED saiu, ou porque o LED isto ou aquilo, e eles vão e remontam e montam e pronto, e mantêm aquilo. Ou seja, estamos aqui a criar uma equipe de manutenção. Essas coisas para os nossos governantes futuros. Exato. Mas é super interessante, não é? Sim. Há casos. Pronto, aliás, nós ontem estávamos a discutir um assunto de um pai que inscreveu para um ateliê nosso de guitarra elétrica, mas o miúdo tinha 11 meses, se calhar ele ia sozinho. Obviamente, mas isto revela a paixão, não é? Ou seja, revela de facto uma curiosidade forte de fazer coisas, não é? De fazer estas experiências que nós temos. E pronto, e é para isso que nós estamos existimos, vamos dizer, sim, assim. Sim. Mas, é o nosso propósito. Lá está. Vocês também estão a possibilitar a essas crianças, a ser até bastante novinhas, a ter alguma coisa que elas mesmas construíram. Sim, e que lhes façam um clique, não é? Aliás, eu adorava daqui a 20 anos, quando ler um jornal, ou um meio qualquer de comunicação, ou um podcast, seja lá o que for, uma pessoa naquela altura que há de ter 40, não é? Daqui a 20, há de ter dos 32, 40, e lhe perguntarem o que é que marcou na vida. Ah, foi uma coisa fantástica que eu fiz com os Diventors. Isso é super, super, super. Sim, sim, sim. Aliás, conseguimos que ter 3 ou 4 ou 10 miúdos a dizer isso. 3 ou 4 ou 10. Claro. Estou a dizer infinito. No pressure. Claro. temos de estar atentos às notícias, então. Claro, daqui a 20 anos. Vamos lá. Não temos a inteligência artificial, estás a ver? Sim, já vos vão dizer uma máquina, tipo... não sei o quê, dizemos à máquina o que é que queremos e ao lado há de ir à procura. Sim. E há de encontrar, e há de fazer, e essas coisas. Sim, todas. A Alexa nessa altura já vai começar a governar o mundo todo também. Então, quais são as áreas que vocês abordam nos vossos ateliês? Áreas de... temos muitas coisas com eletrónica, não é? Mas a ideia é tudo o que sejam ferramentas que te permitam criar, seja canetas 3D, seja fazer animação, seja construir plasticina. Somos um bocadinho contra formatação e somos muito curiosos e tudo o que sejam coisas diferentes. Portanto, não fechamos muito. Temos muita coisa com a eletrónica, porque a eletrónica tem uma parte muito física e intangível, que é super giro para os miúdos, e tem componentes com cores super apetitosas no sentido de os comer, mas que são muito apelativos e toca nos sentidos, não é? Porque se assim, fizesse uma coisa de eletrónica, ou toca nos ouvidos, ou toca nos olhos. Pronto, pegando um bocadinho na prova. Eu sou sinestésica, portanto eu percebo muito bem. Tem a ver, nós normalmente eletrónico usamos LEDs ou usamos ruídos, né, tipo buzzers e coisas desse tipo, de forma que exista alguma animação à volta. Mas é engraçado, tu consegues fazer algo com miúdos de 7 anos, por exemplo, e eles dizerem o positivo, o negativo da pilha, o LED, pronto, há aqui algumas palavras com que eles vão ficando ao longo do percurso daquilo que fazem connosco. E é super interessante, não é? Mas pronto, mas nós tocamos nas áreas mais diversas mesmo sim. em termos de, daquilo que fazemos. Como disse há pouco, temos mais de 100 experiências, né, que são passíveis de serem utilizadas. E essas experiências vão desde a engenharia civil, onde temos umas experiências que os miúdos conseguem construir pontes, por exemplo, e conseguem fazer pontes com alguma dimensão. Temos umas experiências também, umas peças 3D que nós, nossa invenção, que permite aos miúdos fazerem construções do mais variado tipo. Tocamos na eletrónica com bastantes projetos, desde música também, temos sintetizadores, sei lá, temos uma série forte de experiências. E não acabou, não é isto? Sim, sim, sim. Todos os dias estamos a desenvolver coisas novas e estamos a tentar sempre fazer coisas novas. Sim. Isso também é interessante o processo criativo, como é que o criamos. Não temos nada estabelecido, não há processo absolutamente nenhum, apenas vamos criar. É bom. Que é uma forma diferente, não é? É uma forma diferente de o fazer. Mas pronto, mas é isso mais ou menos que vamos rodando e vamos fazer. Agora aqui é uma questão assim um bocadinho mais filosófica. Vá. Os inventores nascem ou criam-se? Nascem e criam-se, depende, não é? Mas acho que se nascem, para já precisam sempre de ser nascidos, não é? Não, mas nasce do espírito, não é? Todos nós temos o nosso espírito de inventor, isso aí não tenho dúvida absolutamente nenhuma. É preciso despertá-lo, se calhar, é preciso incentivá-lo, é preciso que ele apareça. E pronto, porque isto tem tudo a ver com o risco das coisas, não é? Todos nós temos ideias, acredito eu que todos nós, de alguma maneira ou outra, não é? Já pensámos, ih, gostava tanto de fazer uma coisa daquelas. E se calhar passa um pouco por isso, não é? Mesmo as pessoas que não estejam muito ligadas à tecnologia ou a esse tipo de coisas. Mas há sempre um desejo, oculto que seja, que existe no espírito de cada um de nós, não é? Sim, e quando nós falamos em inventores, sobretudo, a nossa missão não é criar muitos Thomas Edison e não sei o quê. A ideia aqui primeiro, acho que todas as pessoas têm que ter a autoconfiança de acreditar que eles próprios são capazes de aprender uma coisa nova. É só essa questão. E quer que tu sejas contabilista ou advogado ou não sei o quê, se tu tiveres essa capacidade de ok, que ferramenta é que eu posso usar para resolver este problema que eu tenho? Não é que tu vais inventar uma engenhoca nova, mas pelo menos sabes onde ir buscar. Sabes onde ir buscar, sabes aplicar diferentes ferramentas. Até montar um negócio, ok? Existem milhares de ferramentas hoje em dia que estão ao acesso na Play Store, que tu podes instalar a app ou podes ir à web, que te otimizam um monte de trabalho. Qualquer que seja a tua profissão, quase. Tens montes de formas de otimizar o teu trabalho. Epá, e a única coisa que tu precisas ter é a capacidade de, assim, eu sou capaz de implementar coisas novas, de aprender ferramentas novas, de perceber como é que eu arranjo essa solução. Portanto, essas pequenas invenções do dia-a-dia podem-te dar um boost brutal, qualquer que seja a tua profissão, qualquer que seja o teu hobby, qualquer que seja o teu projeto. E que qualquer pessoa tem capacidade para isso. Claro que há pessoas que têm um upbringing muito mais criativo e há pessoas que têm são muito menos, um bocadinho mais fechados mentalmente, e se calhar isso vem da genética, se calhar, e não vão ser inventores, não vão ser engenhocas, mas elas próprias vão beneficiar de ter um espírito um bocadinho mais aberto em relação a adotar novas coisas e acreditarem que têm capacidade para isso. O nosso inventor não quer dizer que tenham que fazer patentes, não é? Sim. Não passa por aí. Aqui ainda por cima nós não gostamos muito de patentes. Exato. Ok. Não digam que já uma história. Passa mais pelo, passa pelo despertar, não é? Passa pelo incentivar, passa pelo criar. Seja em que altura da vida for, e em que ramo for, e em que área for. Mas, A coisa que mais me irrita no mundo são pessoas que dizem: não tenho muito jeito para as tecnologias. Ou dizer, pessoas que eu não sou capaz, porque não és capaz porque. Conseguimos ensinar um miúdo de 6 anos a programar ou a montar circuitos e tu não és capaz, como é que. Vá lá. Mas imagina. Nunca vos apareceu, por exemplo, um miúdo lá nos vossos ateliês a dizer eu é mais bolos, ou... a jogar à bola. Tens miúdos de 16 anos, claro que às vezes os miúdos, tipo, precisam já estar, os de 12 anos precisam já estar a jogar PlayStation, não é? Mas a forma como nós construímos as atividades é muito abrangente, porque não é só para nerds, não é para. Temos tudo. Estás a apontar para mim porquê? Não. Pá, podes ter miúdos que se calhar gostam menos de trabalhos manuais e fazer, montar um origami não é tão giro, mas depois tens a atividade de fazer o circuito, e depois tens miúdos que podem não gostar tanto de circuitos, mas depois há a atividade de fazer uma animação stop motion, e essa diversidade de experiências acaba por ser interessante para todos, e por isso é que quando nós fazemos os inquéritos no final dos campos de férias ou das atividades, sim, sim. É tipo tudo super positivo. Sim. Portanto, eu. E até ajuda aos miúdos a perceber, afinal, o que é que gostam e o que é que não gostam. Sim, é claro, sim. E expulso a coisas diferentes, não é? É impossível, nós fazemos tantas coisas diferentes, é possível eles acharem que vão ser tudo aquilo e que gostam tudo ao máximo, não é? Sim. Mas fazemos coisas mais trabalhosas, menos trabalhosas, pronto, e tudo isso faz um pouco parte daquilo que nós achamos que eles têm que passar. Foi um bocado como a minha experiência na ETIC. Eu adorei aprender a modelar 3D, adorei Photoshop, adorei, na altura Adobe Flash, adorei. Mas depois percebi que não tinha jeito para aquilo, não. Tu consegues. Sim, uma coisa que é gostar, outra coisa é ter jeito para. Ter jeito, quando eu digo ter jeito, tinha colegas super talentosos e percebia que okay, isto é talento a sério e a minha vocação não é essa, se calhar. Mas ajuda-me brutalmente eu hoje perceber. Ajuda-me a trabalhar com designers, por exemplo, ajuda-me a contratar pessoas para fazer certas coisas, ou ajuda-me a perceber qual é a ferramenta certa, porque tive essa abertura para aprender um pouco dessa área. Sim. E às vezes aprender é como as curvas de aprendizagem, não é? Tu nos primeiros 2 horas de te absorveres numa nova matéria, aprendes imenso. Sim. E quando depois claro que a curva começa a ficar mais achatada e precisas de amarrar para avançar um bocadinho, mas só aprendes imenso sobre várias coisas diferentes, ganhas imensas ferramentas, imensos insights que não, se calhar não tinhas. Se vocês estivessem a olhar para trás agora e pensassem o que é que nós devíamos ter feito, ou o que é que vocês diriam ao José e ao Manel da altura em que, de há 3 anos atrás. Ai, não te metas nisso. Não, estou a brincar. Não sei. Eu gosto mais de olhar para a frente do que para trás. Sim, mas isto também é um bocadinho de reflexão. Acho que o passado faz parte de nós e faz parte do nosso processo de aprendizagem. Não é? Aquilo que sabemos hoje deve-se muito, muito, muito àquilo que nós passámos e à experiência adquirida ao longo dos anos. Mas não gosto muito de voltar para trás, gosto mais de olhar para a frente e perceber o que é que de facto. O que é que dirias então para o José daqui a 5 anos? Que eu diria que traçar objetivos, isso é super. Não, eu pronto, sempre fui uma pessoa de tentar traçar objetivos, nem que sejam mentais, e tentar perceber onde é que vou estar daqui a X tempo. O que é que vou estar a fazer, o que é que vou estar a planear, o que é que vou estar a criar, o que é que vou estar, seja lá o que for. E isso é importante. E obviamente nós neste momento temos futuro, temos o tempo, do ponto de vista empresarial, temos um desafio. Que é abrir os nossos horizontes e ir para fora, não é? Ou seja, nós neste momento temos de facto o nosso caminho em Portugal e olhando para o mercado português estamos a fazê-lo de uma forma muito sistemática e dando passo a passo, mas de facto temos um caminho internacional a percorrer e a fazer, e é nisso que nós estamos muito, muito focados hoje em traçar esse caminho. Sim. Usando obviamente e tentando sempre fazer melhor do que alguma vez fizemos. Isso sempre faz sempre parte daquilo também que nos persegue, digamos assim. Sim, não temos, olhando para trás, acho que não há arrependimentos, e nós fizemos muitas experiências de baixo risco, okay? Portanto, experimentámos tanta coisa que acabámos por, dessas experimentações todas saíram tipo as ideias vencedoras e seguimos por esses caminhos. Portanto, é difícil dizer, olhando para trás, que devias ter feito uma coisa diferente, não, nós tentámos tanta coisa e de facto encontramos o caminho certo e acho que foi a atitude certa e a coisa correu bem, portanto a equipa vencedora não se muda. Mas já, conselhos para quem? Para nós. Sim. para nós antigos? Uhum. Achamos que está a correr tão mais à vista. Não. Continua, não é por isso, força continua. Aí. Exato. Eu acho que temos de ser persistentes, não é? Acho que basicamente aquilo que eu posso dizer em termos de conselho é manter o ritmo, ser persistente, não desistir, podemos continuar agora, ser persistente, não desistir, mas passa um pouco por aí, não é? Passa um pouco pelo facto de termos, de encararmos nós próprios que temos um objetivo, não é? E que vamos traçá-lo e que vamos atrás dele. Mantendo, obviamente, podemos fazer pequenos desvios do caminho, mas sempre tendo em atenção um rumo. Que seja aquilo que todos nós imaginamos ou desejamos, obviamente. Desse tipo. Acho que isso é de facto aquilo que é de fazer. Qual foi o maior desafio que vocês apanharam quando tiveram então a criar os Inventors? Há vários, acho eu. É a organização, é a criação de equipe. Acho que isso é fundamental. É fundamental nos primeiros tempos perceberes que tem que criar uma equipe. Bora lá, vamos juntar pessoas, vamos fazer. Pessoas de perfil, aonde, como, amigos dos amigos. Nós não temos muito jeito para recrutar, é uma coisa engraçada. Mas assim, temos na equipa quem tenha. Mas temos na equipa quem tenha, okay. Estás a ver? Nós conseguimos ir ajustando a coisa. É bom saber. Porque, quer dizer, nós temos 75 monitores a trabalhar part-time, não é? Quer dizer, isso é uma equipa espetacular, na verdade. Sim. E tivemos jeito para recrutar as pessoas que recrutam, portanto... Sim, ok. Mas basta isso, não é? Basta, no fundo, e isso tem um pouco a ver com isso, tem a ver com o facto de tentares rodear das pessoas que são capazes de fazer as coisas que tu não és tão bom a fazer. E isso é uma equipe, não é? Basicamente. A primeira equipe que nós vamos tendo é fundamental que ela seja de facto coesa e que se preencham uns aos outros e consigam de facto todos em conjunto caminhar nas áreas que têm que ser feitas, não é? Isso acho que é de facto o primeiro passo a fazer, porque ninguém hoje em dia faz nada sozinho, não é? É super impossível assim tu sozinho conseguires fazer e construir seja o que for porque eu acho que o difícil numa startup é que tu tens de ser muito bom em muitas coisas diferentes, ok? Tu tens que conseguir fazer grandes vídeos, tens de conseguir ter uma comunicação do caraças e dizer as coisas certas e ter uma mensagem que seja percebida pelas pessoas, tens de conseguir vender, tens de conseguir tratar da contabilidade de uma maneira eficiente, tens de conseguir montar um site como deve ser, tens de conseguir fazer os teus produtos, tens de conseguir recrutar pessoas e tratar os recursos humanos. Há tantas coisas numa startup que é preciso fazer bem e que se fizeres muito a mal uma delas aquilo pode te ruir, que o maior desafio nós temos estas skills, temos que fazer esta coisa que não está aqui dentro, como é que nós conseguimos fazer isso sem, nós não tivemos investimento, portanto, como é que tu consegues desenrascar uma solução para seres muito bom nesta área também. E teres a percepção que, às vezes há tipo aquelas quando no mercado empresas que são muito boas numa coisa, mas depois vais ver o site e aquilo tipo foi feito pelo sobrinho do não sei quê, ou tipo tens um restaurante espetacular, mas depois e a comida é espetacular, mas o serviço à mesa é péssimo. Para a coisa funcionar a sério e teres asas para alavancar, tens que ser muito bom em muitas coisas diferentes. Isso também tem um perigo que é tu consegues. É aquela coisa do Jack of all trades, master of none, não é? Ou seja, não te especializas numa coisa, tens que. Porque estás demasiado focado em fazer um bocadinho de tudo. Pá, é? Sim. Mas às vezes é bom, outras vezes é mau, mas pronto. Não estou a dizer que não. Sim, tentamos. Sim. Mas hoje em dia, tu para conduzir uma empresa, para conseguires desenvolver uma empresa do zero, não é? Tens de facto tens de tocar os instrumentos todos. Embora tu sabendo que há uns que eu sou menos bom e outros que sou mais bom, e tal, e consigo equilibrar a coisa. E tens de conseguir criar à tua volta um ambiente em que esse ambiente, ou esse grupo de pessoas, ou essa equipe, seja de facto bom na totalidade das ações que têm de ser feitas, não é? Mas isso é fundamental, porque sem... nós no princípio, havia, pronto, quando nascemos, né, estávamos a tentar perceber, ok, vamos fazer experiências, vamos ter que, como é que vamos conseguir fazer isto, como é que vamos conseguir que a própria equipe se autonomize na criação de coisas e desenvolvimento das nossas experiências, como é que isso tudo se consegue fazer, como é que vamos conseguir dar gás a esta coisa toda. Uhum. E pronto, isso de facto é um trabalho que no início é sempre a coisa mais relevante que se tem que ter, penso eu, não é? Uhum. Yeah. Depois, como o Manuel estava a dizer, nós até hoje não tivemos investimento, e é crescimento orgânico, ou seja, nós vamos tentando sempre fazer o futuro com aquilo que recebemos hoje, não é? Portanto, uhum. vamos sempre tentando construir a coisa assim. E de facto isso é mais trabalhoso, não é? Sim, sim. Temos que estar mais atentos. Sim. Porque pronto, depois começamos a crescer e começamos a fazer. Acho que há certas áreas onde tu consegues, ok, pegar, és muito bom nesta área e, pá, graças ao YouTube consegues tipo fazer vídeos e focar essa cena em que tu és muito bom e explodir isso. Uhum. Tens muitas startups que se focam numa app, que, ok, esta é a app, pronto, não precisas de ter uma empresa que faz mil coisas diferentes, tens que focar uhum. na qualidade da app, na experiência do utilizador, no back-end daquilo e aquilo funciona. Uhum. E nós muitas vezes, quando contamos às pessoas o que é que faz, ou falamos com pessoas do mundo das startups e assim, uhum. falamos, epá, nós fazemos experiências em aulas, temos 75 monitores em todo o país e estamos a fazer em Espanha e não sei o quê, temos os materiais que produzimos e desenvolvemos nós. Uhum. Às tantas isto parece uma loucura. Sim. Porque, epá, como é que tu logisticamente fazes isso? Isso parece impossível. E depois... Portanto, mas de facto a coisa rola e pronto, acho que é que também depende um bocadinho das áreas. Se tu fores muito bom numa área e se tiveres acesso às ferramentas certas digitais, às vezes consegues ser muito bom nisso. Mas se quiseres fazer uma empresa que se calhar tem um posicionamento mais abrangente e tem uma missão mais abrangente do que fazer uma app que resolve um problema muito Sim. específico, tens que ser muito bom em muita coisa diferente e tens que conseguir desenrascar, que é uma... E tens de conseguir perceber o mercado, tens de conseguir perceber as experiências que fazes, tens de conseguir perceber como é que eu faço uma experiência, como é que eu consigo escalar essa experiência, como é que, por exemplo, nós hoje em dia fazemos todas as nossas experiências. Em termos de unidades, precisamos fazer 2000. Ou seja, qualquer coisa que nós façamos, temos que ter 2000. Temos que produzir, de alguma forma, 2000 uhum. unidades daquilo para se conseguirem ser partilhadas uhum. nas nossas atividades. E depois tens desafios como, é muitas vezes fazer uma coisa com uma mola, tipo um jack in the box. Metes uma mola dentro e quando abres a caixa, aquilo, puf! Sim. Mas onde é que tu arranjas 2000 molas? Tipo, nós não temos... Ok, não é fácil encontrar. Não, às vezes tens as vezes, tens que ir à procura. Mas... Comprámos molas na vida, até há um ano e meio atrás, e depois a partir disso já temos o caminho das molas, já não é mal. Tipo, não existe a loja das molas. Exato. Tipo... Google, loja das molas. Ou precisas de 7 mil dados. Onde é que se compram 7 mil dados? Exato. Pá. Exato. Loja de Dungeons and Dragons, I guess. Okay. São assim coisas giras que sim, sim. têm uns desafios interessantes em termos da atividade, não é? Sim, sim, sim. Onde é que as pessoas vos podem encontrar? Estamos online, temos o site que é www.theinventors em inglês. .io. e estamos também no Facebook, temos o Instagram, tudo de inventors.io, penso eu. Se forem pelos inventors e nos encontram. Okay. Quer Facebook, quer Instagram, é de inventors.io. Uhum. Sim. E podem ir ao nosso site, ver que atividades é que temos disponíveis perto de si. Estamos em muitas cidades diferentes a fazer coisas todos os fins de semana. Também, pronto, se digitarem de inventors, vão ter connosco também. Ok. Por aí fora essas coisas. Ok, sim. Uau, o vosso SEO está muito bom, então. acho que é capaz. Não sei se está bom. Acho que sim. Se nos quiserem encontrar fisicamente, estamos dentro do campus da FCT na Monte da Caparica. Okay. Temos um escritório muito giro e a portas normalmente abertas. Não sei se isto é perigoso pôr na internet assim. Eu acho que por enquanto ainda não. Mas isto não se aplica só a Portugal, certo? Certo. Nós acho que como somos únicos, as pessoas encontram-nos e pensam, epá, isto era muito agir também no meu país. Portanto, temos uma parceira em Espanha a fazer coisas em Madrid e em Barcelona. Temos um parceiro em Roterdão a fazer coisas em Roterdão e Amsterdão. E Eindhoven. temos agora a começar com parceiros em Liverpool, Manchester e London. E estamos já, para a semana vou para lá para ter reuniões com escolas e é super engraçado. Como é que tem sido a recepção nesses países? É super fixe. Portanto, todo o mundo da educação está virado agora para como é que nós conseguimos introduzir estas coisas novas nas escolas e aquilo que nós fazemos é único, somos nós que inventamos, portanto, e é giro para miúdos de todos os lados. Portanto, já fizemos ateliês em Sófia, na Bulgária, vamos fazer agora, vamos estar em Veneza, na Bienal, já estivemos em Milão, já fizemos um monte de coisas na Espanha, na Holanda. São Tomé, nós temos por hábito não dizer não a nada. Okay. E temos feito algumas. Não, é um desafio, não é? Obviamente que há coisas que nós não conseguimos, mas desde que nós conseguimos fazer, vamos a isso. Temos percorrido um pouco o mundo, ou pelo menos dentro das expectativas, temos feito algumas coisas. Já teve cá, por exemplo, dando dois ou três exemplos. Um amigo nosso teve cá em Portugal, da Guiné-Bissau, e levou dois kits nossos, dois packs, como nós chamamos, e inauguramos os de invento da Guiné-Bissau. Isso é super fantástico. A verdade é que os mitos são iguais em todo o lado, não é? Eles têm todos uma curiosidade e uma vontade de fazer e ainda não estão naquela idade de se autolimitar. Estes conteúdos funcionam nos outros países também. Sim. E mesmo em Portugal temos um monte de miúdos nas escolas privadas de outras nacionalidades. Aliás, acho que eles se inscrevem uma taxa ainda maior que os portugueses. Portanto, portanto, estamos agora no processo de... Já crescemos um bocadinho cá. Estamos no processo de perceber qual é que é o modelo certo, o modelo de negócio certo para aplicar nos outros países e o modelo de parceria e essas coisas todas. Sim, seja um bocadinho diferente, não é? Depende do país. Varia de país para país. Os meus estão lá. A vontade dos pais em dar coisas muitas vezes para os meus fazerem está lá. Portanto, é só encontrar o clique certo. Sim, é só perceber qual é o modelo efetivo de negócio, não é isso que estamos a tentar descobrir. Mas relativamente às experiências, elas são executáveis e são, do ponto de vista dos miúdos, são super, super, super interessantes. Em qualquer lado do mundo, penso eu. Não há, não haverá restrições relativamente a isso. E temos um monte de gente do Brasil a querer levar para o Brasil, temos pessoal no México a querer levar para o México, nos Estados Unidos, portanto, neste momento estamos a perceber como é que... Temos contactos na Austrália que também querem, não sei o quê, há uma série de coisas. Aliás, em Singapura, tivemos na feira em Londres e pessoal de Singapura maluco para levar isto para lá, mas... Nós neste momento estamos aliás, este ano é um pouco o ano de mudança, ou seja, é um ano em que a empresa tem que, de facto, olhar para fora e tem que perspectivar a continuidade do seu negócio, não só em Portugal, obviamente, mas depois olhando para fora e olhando para o internacional, né? vamos caracterizar dessa maneira, vendo até onde é que podemos fazer, não só a nível da União Europeia, mas também para o resto do mundo, porque as oportunidades estão aí, pronto, é isso que nós estamos a tentar perseguir e a tentar alcançar este ano. Este ano é o ano de olhar para fora. Também vemos Portugal como um laboratório de experiências. Claro. Acho que temos um monte de ideias. É a nossa casa, não é? Sim, temos um monte de ideias muitas vezes e queremos criar em Portugal, tipo, o maior laboratório do mundo de experiência, como é que se criam experiências educativas e que depois se exporta para o resto do mundo. E acho que temos cá as ferramentas todas e os ingredientes todos para fazer assim coisas mesmo giras. Pôr a coisa a rolar, digamos assim. Não, mas isto faz parte, não é? Faz parte. Nós até hoje, nestes 3 anos, tivemos a olhar um pouco para dentro e a tentar construir o negócio em si. Mas está a chegar a altura de olharmos para fora e tentar perceber onde é que podemos ajudar, quem é que podemos ajudar, como é que o podemos fazer e andar um pouco por aí. É sempre o caminho. Querem-me explicar o que é que vocês trouxeram? Temos aqui duas das nossas experiências. Uma é a guitarra elétrica, que é super popular entre pais e filhos. Portanto, é... Pais e filhos. É uma experiência em que eles montam a guitarra, montam o amplificador também. Isto é que é cartão? Não. Isto é MDF, portanto é um aglomerado de madeira. Toca mesmo. Se é giro, nós sabemos este tipo de coisas, mas nem eu nem o Manuel sabemos tocar. Não, isto começou por... Como assim? Vocês não aprenderam ainda a tocar? Não, não. Quer dizer, eu sei tocar algumas coisas, posso fazer algum show. mas não passa de dois ou três acordes, é uma coisa super simples. Ela! Já vem mal. Já é um smoke on the wire. Hello! Espero que tenham gostado deste episódio. Os The Inventors podem ser encontrados no website theinventors.io ou io, como eles disseram, assim como nas redes sociais com o mesmo handle. Eu deixo todos os links na descrição do episódio para que possam consultar tudinho. E nós? Precisamos de mais sugestões para convidados, portanto, vindo daí as vossas propostas, ok? Enviem uma mensagem pelo Facebook, em The Pool Podcast, ou então um e-mail para o endereço poolpodcast@gmail.com. Também estamos sempre dispostos para receber qualquer feedback, questão ou sugestão que tenham. A captação de som, edição e fotografia são feitos por José Garcia, no Estúdio Q. O jingle é da autoria de Miguel Nicolau. E o logótipo e as lindas ilustrações dos nossos episódios são criados pela Joana Rolo. Espero que tenham gostado e até para a semana.